dentro de mim se move um poder sobrenatural. Eu tenho o poder de adorar. Em todo tempo eu posso adorar. Quando eu te adoro, Senhor, me aproximo.